Not a blade, my old leafy. Tiro na do grave, marão lebre. Vendo choquito, marão grive. Tiro na do blade, la la la la. Vendo bala, no trabalho. 5, 4, 3, 2. Atenção, retransmissoras do grupo Benzina no Meião. Dentro de um minuto, com vocês, Benzina Talk Show. Entra a banda! Tornaram Blazer, Magalhães River. Tornaram Blazer, Magalhães. O Serenata de Amor. O César Maia quebrou a firma. Tá bom agora. É, já começou em ritmo acelerado. Eu queria mandar um olá, gatas e gatos. O Safadão chegou e trouxe hoje, na bagagem, ninguém mais, ninguém menos que ele, a fera, ele, o ícone máximo da antropologia brasileira, Orlando Calheiros. Olá, pessoas, olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, olá, amiguinhas. É isso, o que eu posso falar mais? Sei lá, você fala o que você quiser. Não, cara, tamo aí pra o episódio isso. Hoje foi meio estranho, né? Porque estamos tendo um problema técnico. Era pra ser com uma convidada e acabou que não deu certo. Queria pedir desculpa aí pras pessoas que vieram só por conta dela, né? Ela tava... Cara, ela é foda. Levantando... É assim, não, é meio que isso, ela tá sumida no WhatsApp. Tô mandando várias mensagens, provavelmente ela foi sugada pelo Dota, sabe? Tipo... Que essa ela joga? Ela joga direto, cara. Você só vê. Olha aí. Você foi começar a falar mal, cara. Olha só, quem está aqui, senão ela? Roberta, é você mesma que está aí? Não, é a Ana. Não, mentira, sou eu. Ah, ridícula. Se apresenta então, Ana. Se apresenta então, minha filha. Meu nome é Roberta, eu tenho 22 anos, teria se estivesse viva, moro em Cascavel, Paraná... Não, mentira. Gente, meu nome é Roberta, pra quem não conhece, eu sou a famosa Anarcobis do Twitter. E é isso. É tudo que vocês precisam saber sobre mim, porque eu sou muito misteriosa. Me diz uma coisa, Roberta, antes de mais nada, antes da gente continuar com esse papo aqui, você recebeu a documentação do Dr. Jarbas? Não, infelizmente não. Então eu vou fazer o que eu quiser sem nenhuma consequência. Peraí, olha só. Não dá não. Aí tá foda, né, bagulho? A gente tem que tomar cuidado, porque não sei se você já acompanhou algum dos nossos programas. Dr. Jarbas, que é o chefe do jurídico aqui. Exatamente. Ele não tá aqui presente hoje porque ele teve um ataque de ansiedade hoje. Tossiu muito. Ele tava fumando 5 carteiras. Isso, ele tava fumando 5 carteiras, a gente conseguiu baixar pra 4 carteiras de cigarro por dia. E ele pediu pra mim, quando eu chamei lá, né, 193, a emergência, pra vir buscar ele, quando ele tava lá com o respirador, ele só tirou o respirador e falou assim: não falem nada de relacionamentos, que problemas com relacionamentos no passado. E botou o respirador de novo, entrou na ambulância e foi embora. Então eu queria pedir pras pessoas que eventualmente estão aqui presentes, né, eu não quero citar nenhum nome, mas quero falar para as pessoas que estão aqui, vamos evitar falar de problemas no relacionamento, caso eles ajam. Isso, não, mas isso é importante porque uma coisa que a gente está comunicando, né? Esse é o último Benzina Talk Show do ano, né? Isso, tem esse detalhe. É o último também. Benzina Talk Show, porque tá foda, não tá fácil para ninguém, crise. Vocês viram que hoje saiu a notícia falando que mais de 2 milhões de brasileiros, 20 milhões de brasileiros entraram na linha da miséria e tudo mais, tá muito difícil a situação. E o que que tá acontecendo? A gente vai começar a atacar pra todos os lados e vamos transformar o programa num Exatamente. Programa infanto-juvenil. Exatamente, já que na falta da TV Globinho, a gente vai atacar e o programa vai se chamar Todinho na Mamadeira. Isso. Não tem nada a ver com o kit do Haddad. Isso. Não tem nada a ver com o kit do Haddad, né? Dr. Jarbas falou, não, salienta que não tem nada a ver com o kit do Haddad. Isso, e outra coisa... Eu tinha duas coisas pra falar. Então fala, vai. A primeira foi que eu fumei 5 maços de Budan, porque eu sou niteroiense e niteroiense só fuma Budan. E a segunda, eu esqueci. Por quê? Eu sou uma velha de 80 anos. Mesmo. Era... Tá vendo? Já comecei mentindo. 4h20, a galera do 4h20 que estiver acompanhando a gente, vai anotando, porque às vezes esquece, tá ligado? Às vezes passa muito rápido e esquece. Então, era Gudan mesmo? Cigarrinho diferenciado. Não, mentira, eu não fumo, por incrível que pareça. Não era o CDC não? Cigarrinho do capeta? Eu vou lembrar, começou, eu vou lembrar. Até o fim do programa mas olha só, o Barba, vamos botar uma moral, pelo amor de Deus. Fala com ela pra botar uma moral nisso, porque... Ai, lembrei o que foi, lembrei o que foi. Roberto. Eu falei que a gente ia ter que fazer uma espécie de goodbye Lenin com o Jarbas e fazer ele achar que o Benzina acabou no último episódio, porque depois do que acontecer aqui, ele vai preferir fingir que o programa não existe mais. Eita, caralho. É. Eita. Mas antes da gente continuar, eu tenho uma break news! Você tá ligado que isso aí vai pro final do Benzina, né? Puta merda. Vai. Toda vez que tiver break news, vai ser agora isso. Break news é a seguinte, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu abrir. Você que tá acompanhando aí, você que tá sentado na sala, você que já estourou a pipoca, você que tá, né, abraçadinho com a sua vovó, assistindo eu, o Orlando e a Roberta, você não sabe da maior. Hoje, no dia de hoje, a saber, 6 ou 5? Sei lá. 5 de dezembro de 2018, motivados pelo último Benzina no Meião Talk Show, onde tivemos a presença de ninguém mais, ninguém menos que a minha queridíssima amiga, a Deborista, Los Hermanos, aquela banda, anuncia shows em 9 cidades em 2019. Ou seja, depois de 4 anos... em silêncio, depois de 4 anos de paz, depois de 4 anos desse hiato, pautados pelo Benzina no Meio, novamente Benzina no Meio, pautando o cenário artístico, pautando a velha mídia, novamente se reuniram os 4 integrantes daquela banda, né, sem o namorado da Fátima Bernardes, claro que ele já saiu já no começo. E ele tá com trombose, ele tá mal, tá com trombose, até que chamaram ele, mas ele tá com trombose no hospital. É, tem isso, não sabia disso não. É, enfim, melhoras aí, né? Talvez um dos mais importantes integrantes do Los Hermanos. O que não toca, né? O que não canta. É o que eu mais gosto. Banda Los Hermanos... É, exatamente, sou fã. A banda Los Hermanos vai voltar a fazer show em 2019, depois de 4 longos anos de paz, anuncia a turnê que percorre 9 fucking cidades. Foi feito nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 5, com os comentários Orlando Calheiros. Olha, eu assim, pra mim já era muito óbvio que isso ia acontecer desde a volta dos tribalistas, né? Quando os tribalistas ameaçaram voltar, né? Nos ameaçaram com a sua volta... É, eu já sabia que a coisa ali tava descaralhando, entendeu? E o cenário já tava tudo convergindo pra isso, a eleição do Bolsonaro e volta dos Los Hermanos. Por quê? Porque eles sabem, né? Eles não são otários, esses caras não são otários, eles sabem exatamente o que fazer, como ganhar dinheiro. Então eles vão surfar na onda que eles mesmo criaram, né? O que, que eles vão surfar? O que eles vão fazer? O Los Hermanos vai surfar nesse... Vamos formar o boneco aqui, né? Vamos desenhar o boneco. Quem que é o novo brasileiro? O brasileiro médio. O brasileiro médio é o quê? Aquele rapaz com coque samurai... empreendedor, bebedor de cerveja artesanal, sacou? Que vai pro coach escutando Lana Júlia. Anda de bicicleta fixa? Exatamente, exatamente. Então é isso. Esqueceu aí, do crossfit. Crossfiteiro. Desculpa. Crossfiteiro vencedor. Crossfiteiro. É. Ele escuta Los Hermanos pra botar... Que é a religião que mais cresce no Brasil. Exatamente. Mais algum comentário, Orlando? Eu acho que quanto menos a gente falar, é melhor. Mas assim, as pessoas falam que o Benzina foi responsável, assim, que a gente tava fazendo propaganda involuntária, foi backlash e tal. Não, gente, não é involuntária. É que assim, gente, pelo amor de Deus, olha, eu tenho um título de doutorado, sabe? Sou doutor, me respeita. Entendeu? Eu sei ler o cenário nacional. Começou a carteirada, É, foda-se. Olha só, eu sei ler o cenário nacional. Eu tenho pra mim que isso daí foi uma grande armação. Vocês ganharam dinheiro pra falar mal dos Los Hermanos, porque logo depois eles iam voltar. E aí eles precisavam da publicidade do Benzina pra aparecer em cena novamente. É isso. Olha, houveram algumas insinuações nesse sentido, Roberta, mesmo. Olha assim, eu acho que você tá sendo maldosa aí, só por ser maldosa, tá bom? Fica na moral, tá bom? Fica legal aí, viu? O clima vai ficar... Vamos manter o clima bom. Não dá, meu signo. Vamos manter o clima bom. Roberta, você tem algum comentário sobre essa notícia? Então, eu não queria ser oprimida, não, mas eu tava, inclusive, no último show que eles fizeram, na Marina da Glória. Meu santo Deus. Eu fiz o combo do Jovem Carioca. Eu fui no show e depois eu fiz um pós na Lapa. E esse dia foi ótimo. Esse dia foi ótimo, porque a gente tentou ir embora. O 350 pra Irajá não... Era 350? Isso. Ele não passava de jeito nenhum. Aí passou uma van indo pra Campo Grande, só que todo mundo que tava no ponto de ônibus tava indo pra Irajá. Aí a van simplesmente mudou o trajeto e levou todo mundo pra Irajá. Foi o melhor Uber da minha vida. Cara, por sorte, vocês não foram todos mortos esquartejados, né? Sim, porque era ali no passeio público. Quem já assistiu Turistas sabe como que é a realidade do Rio de Janeiro. Vocês estão vivos aí por um acidente da matemática. Mas vamos lá, vamos continuar isso aqui. Vamos parar de falar de Los Hermanos. Já acabou, cara. Acabou, pelo amor de Deus. Chega, Los Hermanos. Pelo amor de Deus, já tô dando pesadelo. Chega, Los Hermanos. Cara, vou levar pra análise essa porra. Bom, não, vamos continuar então com o nosso programa. Ô, Roberta, fica legal, fica legal. Vamos manter o clima legal. Olha fica o Dr. Jarbas. Fica legal. Curte vale na moral. O Dr. Jarbas apitou o meu beeper aqui, ó. Eu sou fisiologicamente incapaz de ficar na moral. Tá bom. Ela tá alterada. Nasceu. Bom, vamos continuar aqui. Dr. Jarbas mandou um SMS pra mim aqui. Falou aqui, ó, estou vendo. Vamos continuar aqui, Orlando. Partimos agora para as perguntas. Não, cara, que recadinhos os trabalhos. Antes, cara. Pelo amor de Deus. Ah, barba, puta, é mesmo. Recadinhos do coração, recados da paróquia. Desculpa, gente, eu tô alterado. Eu estava... Enfim, não importa o que eu estava fazendo. Quais são os recados que nós temos para dar hoje, Orlando? Cara, primeiro, uma coisa muito séria. Mandar um abraço pro Alan, né? Um maluco que tá... Que Alan? Desculpa, eu tenho 13 anos de idade. Eu não entendi. Continua. Ela. Mas enfim. Tá vendo? É nisso que dá a conversar com o idoso, vai. Prossiga. Olha isso, hein, cara. As pessoas batem onde sabem. Eu Mas enfim, um recado. Mandar um abraço pro Alan, que tá escutando a gente. O Alan é um cara que tá passando por uma situação muito difícil, né? O Mulu ajude ele. O Alan tem um projeto muito legal, que é de conscientização sobre luta contra o câncer, essas coisas. A arroba dele vai estar na nossa descrição, né? Entendeu? Então, Alan, um abraço pra você, cara. Pô, você mandou uma mensagem maneira pra gente. Pra mim foi muito legal ler aquela mensagem. Eu sei, eu já vi de perto que ia passar por isso. Então, abraço pra tu, cara. Força, vamos lutar contigo. O cara com um projeto super maneiro, eu fazendo piada com o nome dele. Eu tô me sentindo um ser humano terrível. É o que você é. Exatamente. Desculpa, Alan. Humano... Você é um ser humaninho horrível. Alan, força, meu velho. Força, você aguenta, mano. Vamos pra cima deles. Tem algum outro recado? Tem, mais falar do nosso zine, que sai semana que vem, eu acho. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, será que já sai na semana dia que vem? Dia 12, dia 12 é semana Meu que vem? Santo Deus, olha como é que eu fiquei. Olha isso. Dia 12 é semana que vem, é quarta-feira. Vai sair na quarta-feira que vem. Santo Deus. O Orlando saiu. O Orlando travou, acho. Você tá aí, Orlando? Acho que ele não aguentou a pressão. Muito bem, além disso, bom, já que continuando então, temos também um recado, então semana que vem vai sair aí a zine para as pessoas que estão contribuindo com a partir de 4,20, esse número tão simbólico na sociedade brasileira. Gostaria de lembrar também que você que é ouvinte, você que é ouvinta, você que é ouvintex do Benzina no Meião, lembre-se, tem o feed próprio, tem o feed que tem o Teologia de Boteco junto, tem o Pau, tem um monte de podcast, mas tem o feed só do Benzina. Então, se você quiser ouvir só o Benzina, vai lá no feed do Benzina, tem os dois, tá bom? Pode usar os dois. Você que está aí pensando, será que eu contribuo com esses caras? Eu vou fazer uma pergunta pra menina Roberta. Você acha que as pessoas devem contribuir ou não? Acho. As pessoas contribuem com tanta coisa ruim aí, capitalismo, meritocracia, Los Hermanos. Por que não contribuir com o Benzina? As pessoas enchem a caveira de Gudan e vão no show do Los Hermanos. Exatamente. E por muito menos. Mas as pessoas muito bebem menos Itaipava mesmo. Quente, Itaipava Light. Sabe o que é Itaipava Light? Glacial. Eu vou te falar um negócio. Sabia que no último rolê que teve aqui em casa com os guris da igreja, deixaram uma Itaipava. Eu não sei quem foi o filho da mãe que largou aquela merda ali. Mas tá lá. Eu ofereci pro meu primo hoje. Ele esteve aqui em casa tomando café com a namorada dele. Eu falei, tu toma cerveja, né, moleque? Ele falou, tomo. Quer levar essa daí? Ele falou, não, mas é Itaipava. Eu falei, não, é cerveja. Ele falou, não. Mas você é jovem. É Itaipava. Eu falei, bebe aí, irmão. Daí ele falou, não, deixa aí. Eu falei, ó, se você não levar, vou pro lixo. Eu falei, então joga no lixo. Tem um artigo na Constituição, pouca gente não sabe. Pouca gente sabe, aliás. Pouca gente não sabe, não... todo mundo conhece. Porque as pessoas não leem a Constituição. Mas você só pode recusar uma Itaipava a partir dos 21 anos. Antes disso, você é obrigado a aceitar porque você é jovem. É que nem Cantina da Serra. Cantina da Serra é a mesma coisa. Eu, particularmente, não tomo Itaipava. Eu não gosto de cerveja, na verdade. Não gosto de cerveja, não gosto nem das artesanais. Aqui em Curitiba tem um rolê de cerveja artesanal. E eu, assim, a situação deplorável que os jovens ficam tomando aquela cerveja que parece você comer um pão depois de tomar cerveja. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. É tema para um próximo programa, né? Modinhas dos jovens que nós, idosos, não aguentamos. Corote, já botei a pauta aqui. Puta que pariu. Você tá ligada, Roberta, que nós temos um projeto aqui em Curitiba, que é o All Star Podcasters Curitiba Corote Party. É, e que são todos os podcasters aqui de Curitiba, vão, cada um vai ganhar uma garrafinha de corote e a gente vai gravar um programa que é assim, cada um dos podcasters vai trazer um tema. Cada um dos podcasts vai ter um sabor de corote. Todo mundo vai beber e cada um vai falar do seu próprio tema enquanto tudo é gravado. É uma experiência nova. Nossa, não eu não sou dar. De Curitiba e nem podcaster, mas eu queria ser os dois pra participar desse rolê, porque eu, infelizmente, tá ainda sou jovem o suficiente pra falar que eu gosto de corote. Você, eu não gosto. Aquele negócio tem um gosto esquisito, mas... O vermelho tem gosto de amoxicilina, é maravilhoso. Eu já tomei aquele roxo. É porque assim, né, não tem sabor, né? Tem cor. É tipo Tang. O roxo, eu tomei uma vez, ele tem um gosto meio de sabonete, assim. E as pessoas vão falar, ah, mas já comeu sabonete? Já, lá, caralho. Lá. Não foi poucas vezes. Enfim. O roxo tem gosto de sabonete, o vermelho tem gosto de amoxicilina e tem um que é de limão. Eu acho que tem gosto daquele bagulho de limpar a privada. É, isso eu ainda não bebi e eu tô muito feliz por isso agora que você fez esse comentário. Eu nunca bebi, mas eu já fiquei muito próximo, com a cara muito próximo da privada pra entender qual é o sabor que tem. Olá. Ali. A todos nós, inclusive depois de beber corote. Olá, pessoas. É, isso aí foi nesse momento. Eu acho que o Orlando deve estar estranhando um pouco a pauta agora que ele voltou. Nós estávamos falando de corote, Orlando. Lembramos de você. Eu recebi um convite recusável, eu tô muito feliz. Nossa. Pra participar do All Star Curitiba Podcasters Corote Party. Nossa, que bom, cara. Peço desculpa às pessoas que estão me vendo, porque aconteceu um pequeno imprevisto. A luz piscou, tá? Pra quem não sabe, está... Peço desculpa pras pessoas que estão me vendo. É tipo, pô, desculpa. Esse sou eu. Acontece, cara. O gato bateu um vento aqui, o gato deu uma piscada, entendeu? Ficamos sem luz, mas já estamos de volta. Tudo na ordem do senhor aqui. Tudo bem. Você falava da Zine, eu dei continuidade, mas quer falar mais alguma coisa? Então, não, só isso. Dia 12 a gente vai sair, né? E que a gente fechou, né, com uma desenhista. Que vai ter, a gente vai finalmente, como eu disse, vou responder, né? A gente fechou o Zine com a Juliana Folador, né, não sei se estou falando o sobrenome dela certo, mas é a Diamond Fox. Entendeu? E ela vai desenhar, vai estar co-escrevendo e ela vai desenhar, né? Sozinha, porque eu desenho só boneco de palito. E esse desenho, essa tirinha que a gente vai sair, vai responder uma pergunta que todo mundo já se fez algum dia, né? Que é o que acontece quando a gente mistura Pokémon com anarquismo, né? E assim, com o movimento zapatista. Então a revista vai ser só sobre isso. Então, galera, já sabe, R$4,20 por mês você já recebe isso. Exatamente. Bom, falei do feed, falei das pessoas que querem contribuir. Tudo, o lance do corote começou quando eu perguntei pra Roberta se deveriam contribuir ou não. E ela, de alguma maneira muito obscura ao meu compreendimento, chegou à parada de falar que jovens tomam corote. Enfim, eu não sei, eu acho que eu dei uma apagada. Ela tava explicando e eu dei uma apagada. Cara, mas isso aí, você tem que ver. Geralmente é o que acontece quando eu dou aula também. Tá tudo bem, eu começo a falar, as pessoas apagam. Ela funciona, tá funcionando no modo automático. Ela é Uber Pool em dinheiro na madrugada, tá ligado? Nunca sabe onde vai parar. Isso, um dinheiro na madrugada, voltando da feira de São Cristóvão, às 3:30 da manhã. Meu santo! O carro virou um berçário, é uma mistura de. É perigoso e divertido, né? Tá todo mundo dormindo, mas a qualquer momento qualquer movimento, todo mundo acorda achando que tá sendo assaltado. E aí tu acorda, tu tá na Penha, depois tu acorda, tu tá em Niterói. Aí tu volta, tá em Padre Miguel, meu irmão. É foda. Essa é a realidade. Eu tenho lugar de falar nisso aí. Mas vamos, tem mais algum recado, Orlando? Recado da paróquia? Mano? Não, isso aí pra mim já tá tudo resolvido. É, então tá bom. Além é claro, dos brindes, né? Dos brindes, não, dos mimos que as pessoas que contribuem vão receber em alguma instância. Explica pro pessoal aí. A partir de... como é que é? Aqueles que são, como é que é? A elite opressora dos nossos padrinhos e madrinhas, em 6 meses, recebem... Garantido já é essa caneca, né? Vão receber também, a gente tá vendo qual vai ser o outro brinde. Vai ser digamos, uma quantia expressiva de brindes que elas vão receber em troca desse apadrinhamento, né? As pessoas que estão ali na faixa de R$11 vão ser sorteadas, né? Vai ter um sorteio de brinde pra eles, né? Mas todo mundo, todos os padrinhos e madrinhas, podem adquirir os produtos Benzina no Meão, né? Com 10% de desconto no mínimo. Mas tem que fazer unboxing, que nem blogueira. Exatamente. Gravar story recebendo mimo. E seria... Porra, você... Porra, já valeu a pena você ter vindo aqui só por essa dica. É... Se a gente... Como é que... Aí eu ia fazer uma piada interna com o Brook 99. Posso fazer? Vai lá, joga. Pode, claro que pode. Mas se ninguém rir, não fique... Não, mas quem assiste Brooklyn Nine-Nine, se tiverem pessoas ouvindo podcast se você que tá com assistindo... menos de 25 anos, elas vão entender. E toma corote. E toma corote. Se você tá assistindo esse programa, e entendeu a piada, manda um e-mail pra benzinanomeião@gmail.com explicando a piada. Eu não... também, eu não faço. Eu ia fazer um gráfico, mas aí eu percebi que eu não sei matemática, aí eu desisti. Que ia ser, tipo, pessoas... Que bebem coro... Aí eu escrevi pessoas erradas. Esquece, não vai dar certo. Era que... Gente do céu! Uber. Ia ser aqueles negócios assim, sabe? Dinheiro que tem... na madrugada, já falei. Que tem assim... Aí tem, tipo, pessoas que assistem Brooklyn Nine. Pessoas que bebem corote. Aí no meio tem uma interseção, entendeu? E tu vê que não para, né? Intersecção. Ah, vai. Não, largou e a mulher vai, né? Não para. Freestyle. Ó, chegou. Eu juro que fez sentido na minha cabeça. Chegou o bagulho, chegou. Se o Orlando cair de novo, que ele foi buscar o bagulho. Muito bem. Bom, redados os recados da paróquia, já estamos todos sabendo dos benefícios, né, de você contribuir com esse movimento Benzina no Meião. E não mais Benzina no Meião, agora todinho na mamadeira. Mas é mamadeira de piroca? Então, o Dr. Jarba falou pra evidenciar, não tem nada a ver com Haddad, não tem nada a ver com PT. Sim, é uma madeira mesmo, aquela de, sabe, de chuquinha, assim, né? Não é chuca, aquela outra chuca também. Ah, é bom especificar, porque às vezes pode causar confusão. É porque às vezes a pessoa pensa que é uma chuca e é outra. Pode usar ela também. Fica decepcionada, esse é o problema. Também. É, o problema é usar a mesma pras duas chucas. É. Enfim. Vamos continuar aqui com o nosso programa. Já é 22 horas e 23 minutos. Tô me sentindo Faustão aqui. Ô, louco, meu. Deixa eu botar meu relógio aqui. Olha essas feras. Vai ter Ding Dong? Vai ter Ding Dong. É, tudo sacanagem, né? Tudo mentira, você sabe? Quando eu estive lá, eles falaram pra mim, ó, daí você fala tal coisa. Eu falei, não, eu vou ser honesto. Eu falei, não, mas... A gente tinha conversado com o Dr. Jarbas, daí eu falei assim, eu sou um homem livre e a minha pátria é o mundo inteiro. E daí os seguranças me tiraram do Projac. Olha só uma curiosidade, eu juro que eu vou levar menos de 5 segundos pra falar. Toda vez que eu posto vídeo no Twitter tocando teclado, as pessoas falam que é Ding Dong. Então, se vocês quiserem fazer um Ding Dong edição benzina, eu me disponho aqui, ó, ao vivo. Comprometimento. Olha só, aqui tem compromisso, hein? Você vê que ela tá se capacitando, ela tá se colocando, né, pra ser a terceira integrante do benzina, né? Sim, né? Tipo, assim como o quinto Beatle, ela é a terceira. O quinto Beatle! Participante. Tá rindo aqui, minha filha. Quem entendeu, entendeu. Você é tipo o quinto Bito. Quem entendeu... Essa piada foi da nossa época. Existe internet aqui na minha época, tá bom? Eu sei de tudo isso. Teoria de que o Paul McCartney morreu e foi substituído, porque ele é tipo a Avril Lavigne da geração de vocês. Você tá maluca. É isso que eu tenho pra dizer. Não tem nada a ver com isso. Depois procura. Depois procura. Quinto Bito... Dois pontos, se fudeu. Foi isso que aconteceu. Vai lá, segue o rumo. Vai lá, vamos ao que interessa. A menina Anarcóbios mandou uma música pra gente responder perguntas, pra ela também responder perguntas, é isso mesmo? E nesse momento ela vai revelar qual é o sucesso que ela optou, que ela escolheu pra esse momento tão singelo, que é responder as perguntas do nosso amigo ouvinte. Que eu escolhi, muito motivada pelos acontecimentos do dia de hoje. E pra passar uma missão não, uma Se lição. Se for Los Hermanos, já vou tirar essa menina. Não é Los Hermanos. Vocês vão ver que não é Los Hermanos. Mas pra passar uma lição pro Orlando, de que você pode fugir, mas você não pode se esconder. O nome da música é Final de Semana Já Tá Aí, do MC Roger. Peraí, não, mas essa é a curta ou é a longa? É a longa. Não, é a curta. É a curta. Calma, gente. Porra, Dona Lourdes deu... Isso. Pega Dona Lourdes deu o ar da graça aqui. Pega o script. Deixa eu ver se eu tinha... Aqui, ó. Página 3, o script. Vocês me confundiram. Você eu fui induzida ao erro. Assim como o Ding Dong, esse negócio aqui é muito espontâneo. Então, toma cuidado. Tá, então... Tá, a outra é essa daí mesmo. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Não tem caô, é todo dia, toda hora. Ah, Everson Light? Vai, só pode ser aqui, o programa é todinho na como é que chama? Na mamadeira. Vai. Isso, todinho na mamadeira. Como é que chama? Explica aí, vai, por que você escolheu essa pérola? Essa peça. Porque eu acho que, primeiramente, eu tô aqui pra fazer um ode à cultura pop. Sim. E segundo, eu estou pra fazer uma ode aos ex-namorados. A gente vai discutir o de férias com eles aqui nesse programa. Então nada mais justo do que eu botar uma música com a temática de ex-namorado. E segundo, que tem um sucesso que tá bombando aí, da menina Ariana Grande, que também fala de saudade de ex. Grande, Ariana. Grande, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Nossa. É. Eu não nasci pra ser comediante, a piada tá lá e eu... A piada vem pingando e você olhando, cadê? E ela passou. É, excesso de gudão. Aí, tá vendo, eu esqueci. Ah, da grande Ariana aqui, não é grande. Vocês sabiam que ela tem minha altura? Ela tem só 1,55m, que nem eu. É, ela lançou uma música falando pra você ser grato pelo seu ex, mas seguir o baile. E é isso. Ela falou seguir o baile? Maneirinho. É a tradução follow the baile, pra... Follow the baile. Como fala, como fala seguir o baile em inglês? A tradução pra obrigada, próximo, é isso aí, segue o baile. Tá. Você não fez Fisk, não? Pink and Blue? Pink and Blue? Yes ou no? Muito bem. E eu acho que ela tem muito pra ensinar pro MC Maneirinho, que claramente não superou. O MC Maneirinho, ele não passou, ele não superou. Isso é uma indireta? Mas, Roberto, escolhida. Isso é alguma indireta? É o quê? Isso é alguma indireta? Não. Orlando. É, porque assim, essa carapuça serviu, a culpa não é minha. Não, vamos pra perguntinha que ela ia fazer. Quem responde primeiro, a gente ou você? O que você prefere, Anarcobis? Não, quero ouvir o Orlando defendendo aí primeiro o indefensável, porque não tem como criticar. O quê? Então tá bom, faz a pergunta. Faz a pergunta então aí, vai. Faz a pergunta. Ah, peraí, a pergunta... Ah, tá, a pergunta primeiro, tá. Uber você, dinheiro. Você que vai ser... Tá vendo? O script, página 6, olha lá. Aqui, ó. Tá, daí, olha só. A Anarcobis faz a pergunta. Vai ser uma pergunta muito difícil e provavelmente muito mais difícil do que todas as perguntas que você já respondeu na sua vida, porque eu duvido que você vai lembrar o nome das pessoas. Mas você tem que escolher um participante do De Férias com Ex pra casar, outro pra pegar e outro pra matar. Pra mim, isso? Meu santo Deus. É. Putz. E valendo. Pera aí, um pra casar, um pra matar e um pra... Pegar. Pra pegar... Você nunca... Gente, não é possível que essa brincadeira pegar, não seja pegar, da sua época. Né? Não, peraí. Sabe pegar, casar, matar. Brigar, claro, é tipo claro, assim, mas peraí, tô tentando pensar assim, quem daquelas pessoas eu não mataria, porque... caraca, eu não conseguiria nem conversar tipo, com aquelas pessoas. Deixa eu colaborar bota aqui com a música. Não, vale bota, a equipe técnica? Bota tempo, cara. Peraí, bota tempo. Qual que é? Quanto tempo tem essa música? 2 minutos e... tá vendo? Esse que é o problema de andar com gente jovem. É o caos da cabeça dessas pessoas, que o cérebro não tá formado ainda, começa a contaminar e contagiar a gente. 2 minutos e 12. 2 minutos e 12. E... valendo! Deixa eu só colaborar uma coisa contigo, Orlando. Vale a equipe técnica também pra casar? Aí eu fecho. Vai, Ana. Responde, Ana. Equipe técnica do De Férias com Ex? É, pode ser equipe técnica ou tem que ser só os participantes? Mas tem equipe técnica naquilo? Eu pegaria... Pra mim eles só jogavam as pessoas eu acho na casa e elas ficavam então, lá. Não, já decidi. Eu pegaria o narrador, tá ligado? Que ele fica... Cara, o narrador é bom demais. Agora, porque só pra escutar ele de manhã. Agora o Orlando está fazendo café. Seria esperto, mas ele não é esperto assim, não. Entendeu? E aí eu. Quem eu pego? Assim, a baiana de pau, né? Quem eu mataria? E a outra, como é que é? Matar, pegar, matar e outra é ficar, como é que é? E casar. Você casar, tá repetindo casar. A palavra matar muitas vezes. Eu acho que o seu inconsciente tá tentando te dizer alguma coisa. Porque eu ficava vendo aquela merda. Casar, pegar e matar. Casar, pegar e matar. Eu casaria. Casar, pegar e matar. Eu casaria com o narrador só pra ter escutado ele o dia inteiro. Entendeu? Minha vida. Você falou que ia pegar o narrador. Agora você já levou a relação de vocês pra outro nível. Eu tô de só com o narrador também, né? Isso. É, ó. Eu casaria com o narrador. É, provavelmente eu pegaria a pessoa que faz o roteiro daquilo. Porque não dá pra. Tem que ser aquilo. Aquilo é completamente espontâneo, o que você tá falando? Aquilo é porque, cara, esse tipo de relação você tem que ser tipo água gelada, sabe? Entra e sai rápido, não dá pra ficar muito tempo não, porque é muito louco aquilo. E quem é o Matheus? Você tá querendo dizer alguma coisa? Eu, não, não tô fazendo. Bagulho. Não tô fazendo nem muita noção disso, não. E eu mataria todo mundo. Nada, cara. Enquanto eu assistia, um dos meus consolos de ficar assistindo isso era imaginar que aquilo daria um filme de splatter dos anos 90, 80, sabe? Que em algum momento aparecia alguém com um facão, uma machete, matar todo mundo. É isso. Pode crer. Não, todo mundo não. Tem que ser um por um, tá ligado? Quando as pessoas forem transar, tipo, que você sabe que o Jason, né, por exemplo, ele é o maior empatafoda da história do isso, cinema, isso. né? Sempre que alguém vai transar, ele flow, né? Porra. Isso. Não acabou o tempo ainda não, nessa porra? Tem 7 segundos ainda. 7 segundos. Usem filtro solar. Pronto. Valeu, Orlando. Valeu. Ótima. Ótima resposta. Manda, Fernanda. Fernanda? Fernanda? Olha só, eu vou levantar essa discussão aqui. Por que eu tô aqui. Falando? Não, olha só. Não tem Fernanda nenhuma. Se tem algum psicólogo ouvindo a gente, fonoaudiólogo, sei lá, eu não sei que ramo da ciência estuda Rápido. Isso. Mas isso é um problema recorrente desde a pré-escola. Todo mundo confunde meu nome com Fernanda e eu não sei por quê. Não tem nem nada a ver. Caraca, cara, isso é cosmológico. A tua vida tem que ser antiga, assim, essa velha de Alzheimer que te consome. É isso, é Fernanda. O nome dela era Dona Fernanda. É isso. Será que na outra vida você era Fernanda? Enfim, não sabemos. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Vai consultar um pai de sábado. Próximo episódio, regressão. Regressão com Dona Fernanda. Mesa branca com Dona Fernanda. Se tiver algum amigo aí que possa dar uma força nesse aspecto aí, eu tô meio por fora desse rolê. Mas, né, já assisti... vários filmes e sei que é fácil. É só botar uma galera bizarra numa mesa e o bagulho rola. É o que a gente tá fazendo aqui, quase. Exatamente, né? Um podcast, o que que é? Você dá um monte de gente bizarra em volta de uma mesa virtual. Alguém aqui entre nós? Alguém aqui entre nós? Vai, vai. Tem um espírito amigo aí? vamos aí, antes que... Agora... Enfim, qual que é o próximo... Fala, Ana. Ana que te pergunta pra você. Vai lá, Ana, pergunta pra ele. Manda a pergunta, Ana. Tá. Como surgiu o movimento jovem de repressão aos engenheiros do Havaí? Valendo. Bom, o movimento jovem de repressão aos engenheiros do Havaí se dá muito plenamente, muito obviamente, logo ali no final dos anos 90, quando o Humberto e o Augusto, eles tretam. Augusto? E nessa treta, porra, Melda, tá rindo o quê, rapá? Falando sério. Você me respeita, porra. Eles brigam. E o que é mais importante... Eu sou time Augusto. O que que resultou? Eu sou time Augusto. Porque acabou, né? Se dependesse dele, acabava. E tinha mais um, que eu não lembro agora, o baterista. O que aconteceu dessa briga? Aconteceu que o baterista, ele se tornou astrólogo. E parafraseando Gilberto Gil, os astrólogos estão chegando. Que merda, cara. Tanto chegou os astrólogos, que quem é uma das maiores... das mentes mais destacadas no governo do atual presidente e fascínora Jair Messias Bolsa de Cocô. E Olavo de Carvalho. Caralho! Uma das mentes menos privilegiadas do Brasil, aquele senhor que fala apenas de maconha e anos, é uma das maiores influências do bonde do Bolsonaro, né? Porque é o Bolsonaro e o bonde, né? Os filhos dele. E daí, eu me pergunto... Será que se Engenheiros do Havaí não tivessem terminado naquele momento, estaríamos onde estamos? Caralho! A resposta é não, meus amigos. A resposta é não, meus amores e minhas amoras. A resposta correta para isso é, se fôssemos, como parafraseando Camus na música do Humberto Gessinger, se fôssemos passageiros desse trem, talvez estaríamos hoje vivendo uma outra realidade. Uma realidade em que você, meu jovem, você, minha jova, estaria vendo um dos filhos do Bolsonaro com o boné do MST, por exemplo, do MTST. Estaria vendo um desses meninos com camiseta do Che Guevara, dando abraço em árvore, fazendo ciranda e oficina de cartaz no pátio da reitoria da Universidade Federal do Estado do Paraná. Mas é isso, acabou meu tempo. Cara, esse já é o pior episódio do Benzendo Mel. Assim, já é o pior episódio, né? E curiosamente é o único que tem a minha presença, cara, então eu tô achando que isso é pessoal. Roberta, tchau. Caraca, cara. Não é a primeira vez que eu ouço isso. Caraca, cara. Não, olha só, eu vou levantar uma provocação aqui. Eu queria lembrar que por isso aqui... É por essas e outras? os integrantes do Forfun não foram esquerdistas que usam bandeira do MST, porque eles andavam com a galera do Forfun e usavam entorpecentes. Então, assim, alguma coisa deu errado ali nos anos 2000, pra eles terem virado então, o que eles então, viraram. Então, foi no final dos anos 90, como eu falei, porra. Mas aí a temporalidade tá errada, tu falou final dos anos 90, tô falando que foi no final dos anos 2000. Não foi anos 90, dez final, anos não. Depois. Você tá maluca de Gudan. Você tá maluca de Gudan, sério. O Teoria não. Dinâmica Gastativa, o álbum de abertura do Forfun é de 2004, eu acho. Abre a janela pra dar uma ventilada aí, na moral. Como um guaravita. Sério, porque... Como um guaravita. Não colega. Posso entrar em Puxa um guaravita aí que tá foda. Vai, faz a tua pergunta, Orlando, pra essa menina. A minha pergunta pra ela, Roberta, famosa Ana R. Cobbs. Fernanda. Ô, Roberta, no dia 20 de novembro, eu te mandei uma felicitação de aniversário pelo Telegram. Por que tu respondeu? Tempo na tela, tempo na tela. Eu não sei. Eu tava muito bêbada. Caralho, eu não sei. Eu respondi? Não, você nem viu. Você... Ah, tá explicado. Não, essa não é a pergunta, não. Agora. Essa não é a pergunta. Agora não. Eu passo. Ah, tá. Eu achei que eu ia passar os dois minutos me desculpando por ser uma pessoa horrível que não sabe mexer em rede social. Mas você é essa pessoa horrível, sim. Cara, eu só uso o Telegram pra jogar Uno, assim. Assim. E, caraca! É isso mesmo? Não, você é sério. Joga Uno. Dá pra jogar Uno pelo Telegram e é maravilhoso. Não, beleza, mas vamos pra resposta. A pergunta é, olha só, deixa o tempo rolando aí, Barba. Tá rolando. Você acha que Lévi-Strauss está ultrapassado e merece ser criticado de alguma postura? Se sim, recomenda... Ah, você tá de sacanagem. Você recomenda que alguém, algum autor que lhe contraponha? Olha só, eu... 1 minuto e 15. Eu tive antropologia na faculdade, no primeiro período. Responde. Quando eu não era fuja dos mais debates. Jovem, não fuja dos debates. Que ia da Praça Seca para Niterói. Eu dormia muito tarde, acordava muito cedo e dormia em algumas aulas. Antropologia era uma delas. Sim, eu acho que Lévi-Strauss está ultrapassado. Por quê? Não sei. Justifique exatamente. Sua resposta. Eu só tenho esse palpite. Justifique sua resposta. Eu lembro vagamente, durante alguma das minhas sonecas, a professora falando que a antropologia tinha esse negócio de ver as Pode outras ter sido pessoas um sonho, como né? inferiores, não sei o quê, que a ciência surgiu pra ficar tratando os outros lá como exótico, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí, sim, eu acho que ele tá errado. Outro autor que pode contrapor Lévi-Strauss. Orlando, essa é a minha sugestão aqui pra quem tá ouvindo o programa. Agora, leia um Orlando. Agora, obrigado, Roberto, obrigado. 30 segundos, Roberto. Dá pra vender carro usado, dá pra... Então, eu vou fazer uma sugestão pra quem tá ouvindo. Quando você não sabe como responder uma pergunta, a sugestão é você falar com confiança, pra parecer que você sabe, e você puxar o saco de quem fez a pergunta, porque aí a pessoa vai se distrair do fato de que você não respondeu o que ela perguntou, porque o ego dela vai estar amaciado e ela vai estar ocupada prestando atenção nisso. Que pergunta? Fica aí a dica... Que pergunta? Eu também não lembro que pergunta. O que a gente tá fazendo aqui, cara? O que a gente tá fazendo aqui? Quem somos? Esse sorriso de vocês me encanta. Beleza. Eu tenho uma pergunta pra essa menina, Ana R. Cobbs, agora. Também, nos mesmos 2 minutos e 12 segundos, você vai ter a oportunidade de falar 5, não apenas uma, 5 respostas. Para a pergunta que vem a seguir. Mas antes disso, eu queria mandar um salve, um forte salve. Calma que eu vou te ajudar. Quero mandar um salve pro meu querido Nadori, que escuta esse podcast maravilhoso. Quem disse isso foi o Luquinha. Luquinha, beijo no seu coração. Você é sedutor, cara. Pense nisso. Cara, esse é o pior programa do Benzina de todos os tempos, cara. Eu quero ir embora daqui. Termina isso, cara. A pergunta pra menina Ana R. Cobbs, Ana, Bruna, Fernanda, todos os nomes possíveis. Quais são as melhores, e eu digo 5, melhores perguntas para irritar o seu tiozão reaça na ceia de Natal do próximo feriado agora? E valendo, tempo na tela. Nossa, calma aí, meu raciocínio não é tão rápido assim não. Pera aí, 5 melhores perguntas para irritar o tiozão reaça. Você sabe, né? O que aconteceu agora? O que aconteceu agora onde? O Bolsonaro é presidente agora? Não, eu sei. Não, sim. Essa parte da história eu peguei. Eu não tava sob o efeito de Gudão quando isso aconteceu, infelizmente. Porque eu tive que passar por isso sóbrio. Tá, piores perguntas pra fazer pro tio Dom Reaça. Olha, eu acho que tudo que você colocar Lula e uma interrogação no final deixa qualquer tio Dom Reaça muito puto. Não importa a construção do resto da frase. Tipo, mas... Lula gostaria desse pavê? Exatamente. Você pode começar que nem o Boulos, dando... Você finge... Se a sua família foi evangélica, faz o seguinte. Puxa uma roda de oração, pede pra todo mundo dar a mão. E aí a sua família vai pensar, caramba, ele vai fazer uma oração em homenagem a Jesus, que nasceu hoje. Aí você vira e fala assim, boa noite ao presidente Lula, que está em Curitiba. E faz todo mundo sentar de novo. Entendeu? Isso não é uma pergunta, mas vai irritar o seu tio. Isso é um ato performático de rebeldia, parabéns. Então, eu acho que eu vou dar parabéns. Só 4,5. Ato performático de rebeldia, exatamente. Exatamente. Vai ter o quê? Dramaticidade. Aí tá, calma, o tempo tá correndo, eu tô ficando nervosa, não sei lidar sob pressão. 55 segundos. Ah, sabe o que você pode fazer? Também não é uma pergunta. Eu tô burlando todas as regras do programa. Eu vou chamar isso de desobediência civil. Você, se você tirar o seu tio Reaça no Amigo Oculto, você dá uma mamadeira de piroca pra ele. Você... Difícil vai ser encontrar uma pra vender. Não, mas artesanato. Porra, nossa geração é tudo do it yourself. Por quê? Porque é todo mundo pobre, não tem dinheiro pra comprar as coisas, a gente tá fudido de grana. Aí a gente inventou essa parada de fazer as coisas sozinho, como se fosse chique. Aí você dá uma madeira de piroca artesanal pra ele. Meu Deus, o tempo tá passando, eu não falei nem três, tá? O que acontece? Eu sou punida se eu não cumprir o requisito? Paga R$100. Você vai pagar. Qual parte da minha geração fudida de grana, você não entendeu? Terceira coisa. A gente parcela no cartão, tá? Ao invés de botar passas na comida, você pode botar pequenas fotos recortadas do presidente Lula. Aí quando ele estiver chubinho comendo, também. Ele vai olhar assim, ai, droga, acabou o tempo. Ele pode morrer, acabou, né, também, né, com essas fotos. Porque essas... Ah, mas isso daí é consequência. Eu sugeri que você, em vez de colocar passas, coloca chumbinho. A gente também pode morrer comendo passas, isso daí é... É o de menos. Algumas respostas que me foram dadas no Twitter foi é pra ver ou é pra colocar na mamadeira de piroca, seu idiota? Né, quando alguém colocar o pavê. Ou alguém perguntar pro tiozão, e a outra família, vai passar com quem? Muito bom. Pode mandar essa também. Teve várias sensacionais. Eu vou listar todas elas e depois vai estar lá no meu Twitter. Você que não me segue. @luciano_barba. Subsolo total hoje, cara. Assim, sacanagem. É a primeira vez, desde que a gente começou esse programa, desde que a gente começou esse empreendimento honesto, né? Que eu sinto vergonha de estar participando dele. Para de ser mentiroso, que já sentiu vergonha antes. Quando imitei golfinho. Ai, eu também sei imitar golfinho. Não, não faz. Então faz o favor. Não, eu não vou fazer isso. Não, pô, mas como não? Na edição do Corote, quando eu tiver alterado o suficiente pra fazer isso, eu imito um golfinho. No Corote All Star Podcast. Corote. Isso, o nome Party. É muito grande. Aí pra mim virou edição do Corote. Muito bem, então vamos pro próximo ponto, que agora é o debate, de fato, entre o menino... eu ia falar Fernando. Olha só onde eu tô chegando. Orlando Calheiros e a minha amiga Fernanda. Nego tá perguntando aqui no YouTube, mas é Fernanda, é Ana, é Bruna, qual é o nome dela? Não importa. Na verdade, o que nome dela é Anarcobis. Vamos falar agora. Primeiramente, quem vai dar a primeira palavra vai ser a nossa querida Anarcobis falando. Ah, mas antes disso, a música longa. Mas eu... Qual é a música? Eu falo pra ela. Vamos fingir que eu não falei anteriormente. Não, mas você que vai falar que você vai defender. Você é a favor da monção, então isso. Você vai falar sobre. Então eu falo a música. Exatamente. Ah, é? É assim que funciona. Poxa, eu tô muito triste. Eu tinha escolhido... Né, você já tinha falado, só que eu fiquei tão motivada na empreitada de escolher aquela música, porque você ia ficar muito puto. Agora eu tô muito triste. Mas você vai ter oportunidade de falar da sua música, calma. Vamos ter várias oportunidades de deixar o Orlando puto. Eba, eu já tô puto de estar aqui. Eu já tô puto de estar aqui. Você te consola. Title of your sex. Eita. Posso falar agora? Ou você interrompeu? Tenha bondade. Não, tenha bondade. 61 espectadores. Então, como sempre eu tô aqui, na minha função, eu me presto esse papel constrangedor ridículo pra tentar trazer um pouco de, enfim, de pensamento pras pessoas, né? Pensamento no sentido forte da coisa, né? Tipo, trazer às pessoas uma reflexão capaz de libertá-la de alguma forma. E uma das coisas que eu tô trazendo, assim, todo mundo que me acompanha, né, sabe que o quanto eu bato em cima disso, né? Que não existe o anarquismo, né? Existem anarquismos. Por exemplo, o Barba, meu companheiro aqui, ele é de uma vertente, né? Eu sou de outra. Eu me identifico com aquilo que se chama de anarquismo ontológico. E um dos pressupostos... Me identifico, assim, com alguns problemas. Não, porque quem tem identidade, né? Quem gosta de identidade é policial, né? Então, uma das coisas com as quais eu me identifico, que eu acho muito interessante, né? Digamos, vamos colocar assim, a geologia da subversão né, criada pelo Hakim Bey. Né? A ideia de, que, de criação de espaços que se movem tal como placas tectônicas, né, por debaixo, né, do estrato, né, debaixo da superfície estatal. Essas placas tectônicas, quando se chocam, elas produzem reverberações e terremotos que abalam a estrutura como um todo. Ele vai chamar essas placas tectônicas de resistência, né, de zona de autonomia temporária. E a zona de autonomia temporária nada mais seria do que, digamos, esses espaços, eventos, temporalidades, onde pessoas, corpos e afetos se juntam de uma maneira não hierarquizada, uma maneira livre, para, digamos, celebrar o gozo, né? Celebrar justamente essa liberdade deles, né? E dessa celebração, desse encontro, né, se produz resistência, né? Pro Hakim Bey, isso é o foco. Dito isso, eu gostaria de lembrar uma música, né? Peço licença pro Baba para poder entoar, né, essa música. A música diz assim: vem numa boa, vem pra dançar, faça como a gente, olê olá. A paz se faz presente na imaginação, andando pelo céu num carrossel de emoção. E na fortaleza de um mundo de ilusão, cria fantasia na magia da canção. Voa a liberdade com as asas da emoção. Eu peguei carona para uma nova dimensão. Viajei então para um outro lugar, longe da visão e de alguém imaginar, onde as pessoas curtiam para valer, zoando em harmonia de um lazer. Essa música, essa letra, essa passagem talvez seja uma das passagens que melhor caracteriza a ideia de uma zona de autonomia temporária, né? E assim, se você desdobrar, essa música é um funk, né? E todos nós sabemos o que eram os baile funk na década de 90, que foi quando eu cresci, né? Que era, quando você tinha 30 anos. Perdão. Respira fundo, Orlando, na moral. Enfim. Tomou o remédio, Orlando? Tomei. O reumatismo tá doendo hoje. E, enfim. É isso que eu falo. Então, o que acontece? O baile funk, ele era um movimento de resistência, né? Essa criação dessas zonas autonomias, onde se celebrava, inclusive, a sexualidade. Não é à toa que várias das músicas que essa menina aí gosta exacerbam tanto na coisa da sexualidade, né? Porque justamente essa sexualidade livre sendo exposta. A música, como quem conhece, né, quem gosta de música de verdade sabe, é Carrossel de Emoção do Claudinho Buchecha, né? Saudoso Claudinho Buchecha. Que é uma pessoa só, como se sabe, né? Que nem Sandy Júnior. Exatamente. Assim como o Pepe e Neném. Né? Exatamente. O Pepe e Neném é uma pessoa só na prática mesmo, porque eu não sei qual das duas é qual, né? Cara, elas são... vamos lá. A música tem... Vitinha, quero ver você mexer com salgueiro. Morena, tô vindo. 4 minutos e 58. Segura. Caraca. Força, muito a pira e o salgueiro. 58 minutos. Quero ver. Tá preparado aqui. Liberta, DJ, vai lá. Vamos lá, então. Quem vai começar falando é a menina Anarcobis. Então, você tem para defender o seu ponto, 4 minutos e 58 segundos e valendo. Para defender o reality show de Férias com Ex, eu vou usar o conceito de estado de natureza de hobbies, não hobbies, de hobbies, que sou eu, hobbies, de Roberta. Porque esse é meu nome. Embora vocês tenham confundido toda a audiência. Não é Fernanda, não? Não. Não é o estado de natureza de Nanda, é de hobbies, que sou eu. O estado de natureza de hobbies diz que a única forma de você conhecer as pessoas heterossexuais e monogâmicas a fundo é confinando todas elas numa casa e dando camarote. E esse reality show faz isso com maestria. E é por isso que ele é perfeito. Diferentemente, eu vou usar aqui... Zizek, porque o Orlando tem muita cara de quem odeia Zizek. Eu tô certo ou errado? É muito todo certo. Mundo odeia Zizek, menos geógrafo. Parece que se fala Gigi. Eu gosto do inglês dele. Gigi, não é Zizek. É Zizek que fala, todo mundo que é brasileiro, porra. Que é Zizek, carioca. Que é América Latina, Zizek. Caralho. Vai. Ó. Lelec Zizek. Aliás. Lelec Zizek. Eu só tenho uma crítica a esse programa e eu vou deixar ela bem clara antes de começar a defender, que é o fato dele não se passar em Porto Seguro, porque eu acho inadmissível você fazer um programa com pessoas heterossexuais pegando ex e mononucleose que não se passa em Porto Seguro, porque esse é o lugar de você pegar ex e pegar mononucleose. Vamos sapinho. Desculpa pelo nome científico. Muito bom, obrigado. De nada. Mas então, o que eu acho sensacional no De Férias com Ex é porque ele tem um aspecto, assim, imprescindível na antropologia e na geografia, que é o trabalho de campo. Mas é o que eu chamo de trabalho de campo remoto, porque você consegue assistir o que as pessoas estão fazendo de longe, porque se você estivesse lá perto, você estaria rebocando todo mundo no soco. Então é perfeito o fato de você conseguir assistir pela TV ao invés de estar lá diretamente convivendo com elas. Aí, voltando ao Zizek, tem várias coisas que ele fala que eu não entendo direito, porque eu não presto muita atenção no que ele fala. Mas tem um negócio lá que ele fala. Nem dá pra entender, né? A nossa sociedade, ela quer as coisas sem querer as coisas. Aí é tipo, café descafeinado, cerveja sem álcool. E aí, isso vale para as pessoas também. Quando você começa a conhecer as pessoas a fundo, você não quer mais elas, porque você descobre lá um monte de coisa que você não queria. E aí, não é que nem a cafeína do café, que tem como você tirar. A pessoa é aquilo lá, não tem como você tirar. Porque aí você vai estar mudando a pessoa, isso não é muito legal. Não façam isso, não sejam abusivos em seus relacionamentos. Aí, o De Férias com Ex mostra uma coisa sensacional, que é as pessoas tendo que conviver com os ex depois perceberem que eles tinham que ser o café cafeinado, que não tinha como descafeinar o café. E aí elas ficam loucas do cu. E tem uma coisa imprescindível nesse programa, que é o seguinte: o Zizek, ele contrapõe o estado de natureza do Hobbes, não o meu, porque o meu é irrefutável, tal qual o Olavo de Carvalho. Não, mentira, não consigo nem falar isso, sério. Que é... Ora, porra! Ah, tá, a questão do estado primitivo. Ele diz que quando as pessoas chegam num momento assim de crise, de caos, como você estar confinado em uma casa com o seu ex, não existe crise maior do que essa, elas não chegam ao seu estado primitivo. Pelo contrário, elas reforçam os valores da sociedade capitalista, como concorrência, competição. Só que, como nós estamos num cenário de uma casa burguesa, onde a produção da MTV paga tudo para essas pessoas, elas não precisam reforçar uma competição capitalista. Então, como elas reforçam essa competição? Chamando as outras mulheres de piranha, brigando por causa de ex-namorado, entendeu? Aí é que aparece a rivalidade feminina, etc. E é por isso que vocês têm que assistir De Férias com Ex, para você ver como as pessoas heterossexuais monogâmicas comportam, e quando vocês tiverem filhos ou adotarem crianças, porque também é muito válido, façam isso. Não tenham filhos biológicos, pra que repassar seus genes por aí. Vocês falarem, olha, aquela mensagem esse programa de Natal aqui tá fazendo tudo. Não repasse seu gene, seu escroto. Uma esse mensagem aí tá fazendo tudo errado, entendeu? Não façam isso. Porque tem um monte de criança de 15 anos por aí que tá assistindo esse programa sem ter um adulto consciente pra falar: isso daí é uma merda, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Você não pode tacar bebida na cara do seu ex-namorado, você tá maluca, entendeu? As pessoas não são da sua posse. Então eu acho que De Férias com Ex é um ótimo experimento antropológico, sim, não é sacanagem com a nossa cara, e serve pra gente analisar a sociedade heterossexual, ocidental, monogâmica, patriarcal, e é isso aí. Eu ainda tenho mais 25 segundos pra falar que os únicos participantes que eu gosto nessa casa são o Paulo, porque ele não enche o saco de ninguém, eu valorizo muito quem não enche o saco de ninguém. A Milena, porque ela enche o saco de quem é chato, isso daí eu valorizo mais ainda, quem é chato pode encher o saco. E a Tati, porque eu não sei qual é a dela ainda, mas eu gosto que ela também taca fogo no puteiro, e aí a pessoa chata, ela fala, aí eu vou azucrinar o seu juízo, que é mais ou menos o que eu faço com o Orlando. Acabou! Nossa, valeu, tempo perfeito, eu tô parecendo Freixo nos debates. Sem propaganda política você nenhuma, desculpa. Você tinha que cagar no final, né? Tinha que fazer um negócio no final, aí, cara, tava tão bom. Eu até te dar os parabéns. Tava indo bem. Depois na edição tem como desacelerar a minha voz, porque assim, eu... Na verdade, o objetivo é acelerar, né? Você vai falar tudo isso ótimo. Em 3 minutos. Vai... E com voz de esquilo ainda. Esses dias me falaram que uma das maiores decepções que as pessoas tiveram quando me viram pessoalmente é que, como eu xingo muito na internet, dou aquelas opiniões super... As pessoas achavam que eu tinha uma voz assim de mulher fatal, aí me conheceram e eu era o Alvinho dos Esquilos. Eu fiquei bem triste com isso. Isso aí, o nome disso é criação de estereótipos. Mas, enfim. Deixa eu só falar uma coisa, o Barba, a gente tá muito ferrado, cara, porque papagaios, esse programa, assim, uma das coisas que nós tínhamos acordado é de que não teria palavrão, né? Exatamente, porque é o Todinho na madeira. Todinho na madeira, e agora, cara. Essa parte do e-mail deve ter ido pro spam. Taca fogo no puteiro, já foi. Eu não sei se não vai dar merda. Dr. Jarbas aqui, ele... Eu tô mandando aqui, mas ele tá offline. Ele tá offline. Bota aquele pi. Ele tá offline, literalmente, irmão. Sabe o que, que isso vai ficar aparecendo? Tem um funk proibidão, e juro que é a última interrupção que eu vou fazer. Tem um funk proibidão que ele fala muitos palavrões por segundo. É, pra quem quiser ouvir aí, é mete com força e com talento. E aí a versão light dele é muito engraçada, porque a mulher não fala nada, porque tudo que ela fala é palavrão. Enfim, pesquisa, é muito engraçado. Pode continuar. É, Orlando, qual que é a música? Qual é a música que o Orlando vai falar mesmo? Ana, é você, Ana, que fala agora. Falou pra cacete e agora não quer falar mais, porra. Desculpa, é que deu uma travada na internet, aí eu fiquei meio... Enfim, Final de Semana Já Tá Aí, do MC Roger. Por que você Quantos escolheu? Minutos tem essa música? Eu acho que tem 6. 6 minutos? Tem versões menores, mas aí as versões menores são muito menores. Tem 2. Aí você escolhe, porque não tem um meio termo. Porra, 6 minutos? Eu não tenho que falar 6 minutos sobre diferentes coisas, mas vai lá. Porra, tem pra caralho. Mas explica por que você. Explica aí por que você fez isso, Ana. Explica aí, me dá uma explicação. Quando você ouvir, você vai entender. Essa é a única justificação. Justificativa. Que eu posso te dar. Rapaz, eu tô imaginando que. Não, você... mas tem a ver com o contexto de hoje. É isso. E a minha ode à cultura pop. Tá inserida nesses dois... Aliás, nesses 3 contextos. O contexto de hoje, ode à cultura pop e azucrinar Orlando. Acho 3 objetivos legais. Cacete. 6 minutos, então? É isso. Posso confiar? Beleza, Orlando? Não. E... Valendo. Dificuldade. Uma palavra pra definir o programa, eu tive dificuldade. Assim, porque uma coisa que, quando eu comecei a assistir, eu tive uma primeira dificuldade foi entender que eram indivíduos, né? Pra mim, eles se comportavam tal qual uma turba multa, né? Uma massa de pessoas bronzeadas, marombadas, entendeu? Tipo, as mulheres com o mesmo corte de cabelo, com as mesmas roupas, os caras com a mesma... Horríveis pessoas bonitas. Hã? Horríveis pessoas bonitas. Para mim parecia uma... Era como se eu estivesse vendo... Eu me lembrei, tipo, um acento pueril, assim, que me veio quando eu era obrigado a assistir os desfiles que minha prima organizava com os bonecos, com as Barbies e os cães dela, sabe? E era a mesma coisa. Eram todos iguais andando, assim, muito parecidos. E só que eram tão parecidos que essa, digamos, massificação dessas pessoas... De certa maneira, ela influencia, digamos, todos eles agem da mesma maneira, né? Ninguém ali tem, de fato, uma personagem. Eu discordo muito sobre... eu gosto do Paulo, eu gosto da Vicky, da Fernanda, de sei lá o quê, tipo... Eu também não consegui saber Vicky. Quem é quem. Mas pode ter, vai ter uma Vicky em algum momento. Não tem Fernanda também, Tem Fernanda, que é uma gaúcha. Tem Fernanda, que não sou eu, diga-se de passagem, eu ainda não participei de férias com ele. Assim, eu teve num episódio que eu assisti da terceira temporada, onde tinha um diálogo entre a Fernanda, o Guto e o... Arthur era o ex-namorado da Fernanda e tinha traído a Fernanda com uma outra mulher. E aí a Fernanda ficou puta, foi pra uma festa e encontrou esse Arthur. E esse... Arthur não, encontrou o Hugo e eles ficaram na festa. Guto. E eles ficaram na festa. Tá parecendo minha avó falando o nome das pessoas da família. E escuta, e aí, cara... E era um diálogo assim, aí o Arthur tava puto com o Guto, que tava puto com a Fernanda, e a Fernanda tava puta com todo mundo. Parecia uma mesma pessoa conversando. Era uma espécie de masturbação existencial. Era uma pessoa só com ela mesma ali, né? Não, só mudava um pouco a modulação. É como se você olhasse pra mesma entidade, e aí você olha e ela muda um pouco. Mas por que eu tô falando disso, né? Porque essas pessoas, tu vê, elas estão ali agindo, né? Parece que o... Por que eu falei que eu pegava o roteirista, ou a roteirista da série? Porque essa pessoa é muito louca. Porque ele criou um roteiro, é um freestyle na sua essência, né? É o caos. Assim, é o caos no sentido absoluto. As pessoas ali, elas agem de um modo aleatório. São um monte de pessoas iguais que agem num modo aleatório. Só que esse modo aleatório é o mesmo modo, né? Essas pessoas estão agindo exatamente da mesma forma. E aí foi muito interessante que você citou o estado de natureza de Hobbes, né? Porque essas pessoas estão agindo tal qual se imagina no estado de natureza hobbesiano. Que, digo, com a propriedade de um antropólogo, nunca existiu. Não existe uma evidência de que exista esse tipo de coisa. Isso foi um construto, né? Uma coisa que sempre tão puramente imaginada pra dar sentido ao que ele chamava de contratualismo. Foi uma onda, né? É, o cara imaginou, não, na natureza, o homem é o lobo do homem, e aí se eu não tenho o Estado, vem o meu vizinho e rouba a minha, sei lá, minha picareta, sabe? Uma coisa assim. Entendeu? Quando, na verdade, as experiências antropológicas, as sociedades sem, chamadas sociedades sem Estado, ou sociedades contra o Estado, o que você tem justamente é o contrário disso, né? A ideia de um modelo produtivo, dessa ideia de pessoas com individualismo possessivo, essas coisas não estão fazendo sentido ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas estão ali, agindo dessa maneira caótica, emulando o que seria o tal do estado de natureza, né? E o estado de natureza num cenário de abundância. Porque assim, eu não sou matemático, não sou muito bom de matemática. Mas pelo que eu entendi, assim, pelas contas que eu fiz ontem vendo os episódios, dava direitinho pra todo mundo transar e ficar feliz ali, sem ter que ficar caindo na porrada. Cara, ó. Dava pra todo mundo transar com mais de uma pessoa tranquilamente. Sem problema nenhum. Faz um rodízio ali legal, pá, todo mundo usando camisinha, filtro solar. Faz duas filas mistas ali e vai rodando. Rapaz, não precisa nem desafiar a heteronormatividade. Mas poderia, deveria, mas não precisava nem isso. Já se desafiasse a heteronormatividade, então o negócio ali, ó, ele virava uma comunidade autogestionada durante meses de foda. Ali, você garante meses de foda de boa. Comunidade autogestionada. Da foda. Vou anotar isso aqui. E aí, comunidade autogestionada de foda. O que acontece? Só que não, eles estão ali criando escassez em cima da abundância. Então você pegou meu homem, você pegou minha mulher, cara. E sei lá o quê? Por quê? Porque todos eles estão se tratando enquanto proprietários uns dos outros, né? Eles estão se pegando assim, ó. Olha, o cara. Caralho, é isso. O cara deu um beijo na mulher, por meio do trabalho, o que que acontece, né? A teoria clássica do pensamento liberal. Por meio do trabalho, você aumenta o seu ser e transforma o outro em sua propriedade. Ah, o cara, qual foi o trabalho? Ele desenrolou com a mulher, transformou ela em propriedade dele. A mulher fez a mesma coisa com ele. Então, são propriedades um do outro. O que tá em jogo ali é a formação de propriedade. Mutuamente, né? É a ascensão do Estado. E aí, o que acontece? Diante disso, você tem dois cenários. Do jovem mancebo, da jovem manceba, da jovem mancebes, que vê aquilo ali, né? E vê assim, olha pra aquilo e vê. Isso é natural. As pessoas agem dessa maneira. Então ela vai naturalizar esse tipo de comportamento possessivo, imbecil, egoísta, saca? Ela vai olhar para aquilo e falar assim, isso aqui é natural. Eu vou agir assim com meus namorados. Eu vou agir assim com minhas namoradas. Mas isso é um dos cenários possíveis. Estabelecendo um padrão, né? Isso. Mas aí você tem o quê? É uma coisa que a Isabelle Stengers, uma filósofa belga maravilhosa, vai chamar de alternativas infernais. Porque esse cenário contra-inventa a sua saída. O que seria a sua saída? Aquilo que seria capaz de contê-lo. Por quê? Porque o estado de natureza de Hobbes, as pessoas esquecem. Ele foi inventar o do Hobbes mesmo, não o da Hobbes. Acabou. Mas eu vou falar disso. Tá de parabéns. Ele foi inventado pra conter o estado de natureza. Ou assim, ele foi inventado pra dar sentido ao estado. Então, assim, o estado era pra conter o estado de natureza. O estado de natureza é secundário. Entendeu? O que que acontece? E é por isso que eu acho que o programa... Não, pode falar. Não, agora é sua réplica, vai lá. Agora é sua réplica. Não, eu ia falar. Eu ia terminar pra falar do Bolsonaro. Pera, calma. Se o estado Fernanda, calma. Que? Fernanda, calma. Você tem falou do Bolsonaro. 4 minutos... Você tem 4 minutos e 58 segundos para a sua réplica, valendo. Não, 4 minutos de novo? Caraca. Nossa senhora. Tá, primeiro apontamento que eu tenho pra fazer. Pra quem odiou o programa, você teve bastante opinião pra dar. Segundo. Vixe! Não que você... Eu não deixava! Continue. Segundo. Continue. A sua tese era de que o programa era sacanagem com a nossa cara. Enquanto a minha tese era de que era uma experiência antropológica. E você fez toda uma análise antropológica em cima do programa. Então eu já estou me considerando uma vitoriosa nesse programa. Isso foi mais fácil do que tirar mamadeira de piroca da boca de Bolsominion. E eu perdi completamente o fio da meada do que eu ia falar. E você está manipulando a situação a seu favor, como você faz sempre, Roberto. Como você faz sempre. Levou pro pessoal, olha lá. O que eu ia falar? Como é que você terminou a falar? Ah, tá, lembrei. Você falou que o estado de natureza, ele nada mais é do que uma propaganda a favor do estado. Tipo, ó, galera, se a gente romper o contrato social, acabar com o estado, vai virar tudo dando no cu e gritaria. E é por isso que eu acho que, na verdade, o De Férias com Ex nada mais é do que uma propaganda contra a sociedade patriarcal, monogâmica e heterossexual. Porque não tem como uma pessoa olhar para aquele estado de natureza acontecendo ali e pensar, nossa, nós precisamos manter esse modelo de sociedade, a gente tem que acabar com isso, porque essas pessoas são loucas. Elas estão completamente loucas. estou errada? Não, impossível, eu nunca estou errada. Então, como eu ia dizendo? Esqueci de novo. Calma aí. Ah, inclusive, hoje, quando eu estava conversando com o meu colega de trabalho sobre de férias com ex filosoficamente, ele começou a falar de Freud. Só que aí é por isso que você estava errado, dizendo que eu estava colando, porque eu jamais conseguiria enfiar Freud numa discussão. É impossível, eu não tenho capacidade intelectual para isso. Eu acho Freud maluco. Para mim, ele só fala de boca e cu. Ele é uma versão da psicanálise do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Só que isso é maconha. Exatamente. Mas assim, pelo que eu me lembro dele falando... Trazendo aqui o conhecimento. É verdade, caramba. É aí que tá a maconha e a boca, simultaneamente. É, ele falou que tem todo um negócio de que Freud e Lacan tem uma visão de que o amor enquanto feitiço, não sei o quê, e aí depois você deixa de estar tá enfeitiçado. Eu achei isso um pouco Harry Potter. Mas aí depois quando você deixa de... Caralho, Lacan e Harry Potter, cara. Caí da cadeira, sério. Eu vou mandar um abraço pra minha amiga Flávia Serra. Flávia, abraço pra você, cara. Vou mandar esse parte do episódio pra você, abraço. Vai mandar pra minha analista. Pera, o que, que foi? Andréia. Analista, Andréia. Lacan. Lacan. Peraí, você tem uma analista Andréia Lacaniana? Exatamente. Ela atende aonde? Tá mudando. Botafogo. Ai, que susto, achei que a gente ia mesmo. Tem o telefone. Vai lá, continue rápido, depois a gente vê. Nossa, isso dá um problema no jurídico. Tá. Perdi completamente. Tá. Ai, meu Deus. O que, que eu vou falar em 2 minutos sobre Freud? Ele só fala de cu. Não sei, porque você inventou. É verdade. Não, eu tava falando que é meio Harry Potter, e aí o amor como feitiço. E aí é foda, né? Porque o feitiço passa. Você deixa de estar enfeitiçado lá pela pessoa e você continua tendo que conviver com ela, né? O que é horroroso. É tipo, sei lá, o Avada Kedavra que não funcionou do Voldemort no Harry Potter. E aí ele teve que lidar com o Harry Potter depois. Foi bom? Não foi. Foi horrível. É que nem é horrível para as pessoas conviverem com ele depois. Mas eu queria fazer aqui um apontamento. Que eu acho que o que tá faltando pra MTV, eu vou deixar essa dica aqui, é fazer um de férias com ex, com um aluno de colégio e faculdade federal. Porque aí essa autogestão da foda ia funcionar. Você pega aluno de colégio federal, não dá 5 minutos, todos eles já se beijaram e sem mononucleose, porque o pessoal sabe gerenciar a própria saliva. Entendeu? Então, isso de, ah, não sei o que, você pegou meu macho, eu vou te furar, sou fodida, é coisa de quem estudou no colégio pi, entendeu? Colégio pi, vai, você põe uma tarja na hora que eu falar isso no áudio, depois na edição, porque vai que a gente é processado, né? É no colégio pi, é importante ressaltar isso. É, no colégio pi, esses colégios assim, burgueses com mais de 5 dígitos de mensalidade, essa coisa de você pegou meu macho, não sei o quê, é coisa de colégio caro. Você pega aluno de colégio federal, tá todo mundo se beijando, autogestionando a foda, e ninguém se incomoda com ninguém beijando ninguém. Então, essa é a minha dica, MTV. De férias com ex, aluno de colégio federal. Colégio militar também me falaram que é um monte de putaria enrustida. O pessoal fica batendo continência, cantando hino. É igual colégio de padre. Putaria, mas tem putaria sim. Você foi mais direta, isso? É o colégio de padre. Nossa. Novamente, se a cara puta serviu. Tá certo, falta quanto? Falta 11 segundos. 11 segundos. 8. Meu Deus, eu não tenho mais o que falar. Manda... Eu já critiquei o Orlando, já defendi o programa. O que mais que eu posso dizer? Manda um abraço pra tua mãe. Ah, minha mãe não. Se Deus quiser, ela não vai ouvir isso. É, eu queria dizer aqui que eu estava falando desse programa, né? De férias com o ex, com a minha esposa, ela é marxista. E ela falou que podia ser um programa de férias com o ex-presidente, né? Imagina você passar um final de semana com a Dilma. Nossa, que merda, cara. Merda. Eu gostei da ideia. Piada horrorosa ainda. Ah, com a Dilma? Pior. A Dilma, eu ia falar que eu ia, mas as pessoas vão maldar. Eu ia passar as férias. Eu ia passar um final de semana com a Dilma de boa, porque ela parece uma vozinha da hora. É, sim, mas eu acho que podia. Vai assim, falar assim, ah, você ia na Dilma? Não sei. Essa ideia só fica um pouco. A minha ideia que eu vou dar agora no caso só fica um pouco inviável porque as pessoas morrem. Mas podia ser um de férias com o ex-presidente, todos os ex-presidentes juntos. Aí imagina, tipo, tá lá o Jango, o Lula e a Dilma sentada na cadeira. Ai, meu Deus, quem está saindo da água? Aí vem o JK, assim. Nossa, eu ia fazer uma demais, piada muito cara. Errada, cara. Eu ia fazer uma piada mega errada. Mas quem está saindo da água? Ulisses Guimarães. Suspenda! Suspenda, acabou beijando mel, galera. Foi um encontro legal com o Durante, vai devolver o dinheiro pra vocês aí, tá bom? Valeu, galera. Caralho. Desculpa aí, Jarbas. Foi mal, não existi. Orlando, Vai falar também, não? Cara, eu tenho... Manda me não, 6 minutos não dá, cara. Bota 3 aí pra mim. Ah, tá. Bota a versão minutos da música que tem só 2 minutos. Eu... 2 minutinhos, eu então. Eu vou ser misericordiosa. Olha. E... Novidade valendo pra você ser misericordiosa. Mas, enfim. Cara, eu gostaria de dizer, você falou muito bem sobre as pessoas quererem acabar com esse estado de natureza, né? Porque é justamente isso, né? O estado de natureza surge em hobbies pra ela ser suprimido pelo contrato social, né? Então, assim, o estado emerge como uma forma de controlar esses indivíduos, esses sujeitos, esses corpos, que nada mais fazem do que querer, assim, desejar o que é do outro, desejar a propriedade alheia. O problema disso, então, como eu disse, existe uma alternativa infernal, porque com o estado de natureza vem o estado, né? Então, por exemplo, não é à toa que é muito mais simples você imaginar, sei lá, o fim do mundo do que o fim do capitalismo ou do estado que digamos, que serve de rosto pro capitalismo, né? Porque as pessoas acham que fora desse regime estatal de controle de fluxos monetários, o que existe é barbárie, o que existe é selvageria, o que existe é morte, o que existe é sofrimento. Então, o que acontece? O que esse programa inventa? Ele inventa aquilo que vai contê-lo, né? Ele inventa o moralismo. Porque para as pessoas, né, o que vai conter o programa, conter aquela putaria toda, na verdade é o moralismo da igreja, é o moralismo evangélico, é o moralismo de todo mundo. Entendeu? É isso que vai estar em jogo para essas pessoas. Então, quando eu tô dizendo, assim, o perigo desse programa não é só as pessoas que vão chegar por aí e querer transformar o mundo na cabofolia. Não vão querer viver uma eterna micareta de alegrias. O problema é a galera que vai, entendeu? Vai fazer também da marcha com Cristo. Esse tipo de programa, ele inspira a marcha da família, a marcha com Cristo. E lembrando que esses dois... Não é à toa que esses dois A marcha dois de Deus polos, e o diabo na Terra do Sol. Hã? A marcha de Deus e o diabo isso na Terra do Sol. Não é à toa que são esses dois polos que estão voltando no Bolsonaro, né? É o garoto bombadão, né? Hétero. E os moralistas. Por quê? São os dois polos inventados pelo De Férias com Ex. Então, assim, o De Férias com Ex, na verdade, ele inventa as duas facetas, né? Da nossa destruição. Acabou seu tempo, Orlando. Você, brilhante, como sempre. Fernanda, você também, brilhantíssima. Eu só queria fazer um levantamento que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Quando eu assisti a primeira temporada, eu fiquei completamente obcecada. E aí eu não conseguia parar de assistir até eu assistir tudo. E na segunda temporada, logo no finalzinho, tem uma mulher que... O que foi? Feitiço. Tem uma mulher que entra... E ela age exatamente como todo mundo espera que alguém que entre nessa casa aja. Ela chega e já pega uns 5 caras assim de uma vez. Ela dá beijo triplo na piscina. Ela fica doidona, sai beijando todo mundo. Quem nunca, né? O que que acontece? Todo mundo critica a mulher, chama ela de piranha, fala: meu Deus, já entrou aqui, pegou 5 caras. E aí ela cai na porrada lá com uma outra mulher dentro dos limites do programa, porque eu acho isso um absurdo. Eles querem que as pessoas briguem, mas se cair na porrada tá eliminado. Que absurdo é esse? Não pode nem mais dar um soco que você já é expulso do programa. Aí concordo. Tá. Aí... A mulher dá um mata-leão nela, sobe no fundo dela, né? E tudo isso porque a mulher fez o que era pra fazer nessa casa. Porque se vocês repararem, todo mundo que entra no programa, porque quando eles vão entrar, eles fazem lá um discursinho. Aí todo mundo fala: eu tô aqui pra pegar mulher, né? Eu gosto muito de mulher, vou pegar geral. Aí chega, não dá 2 dias, o cara pega uma mulher, bate a coça de xereca, ele fica apaixonado e nunca mais larga. Você notou essa, Bárbara? Não é? Percebi bastante. Você notou essa coça de xereca? Coça de xereca vai pro sticker do Benzina. Coça de xereca. Um oferecimento MC Rebeca. Nunca, né? Escutem, coça de xereca MC Rebeca. Eu já tinha escutado essa expressão. Eu queria dizer que fiz uma pesquisa, né, pelo Instituto Data Foda-se aqui de casa mesmo. Falei com a minha filha e com o namorado dela sobre esse programa, a saber, de férias com o ex. Perguntei pra eles: assistiram já esse programa? Minha filha: pá, assisti pra caralho, esse aqui é lá. E o namorado dela, o Ian, falou assim: eu achei uma merda, mas eu não conseguia parar de assistir. É cara, isso? Isso é problemático, cara. Porque é como, sabe, é meio que uma questão quase que, sabe, o cara tá adicto ali no negócio. Porra, é uma bosta, mas eu não consigo largar. É Ciro Gomes. Quantos jovens hoje no Brasil, sobe a música evangélica, quantos jovens hoje no Brasil estão se acabando nesse tipo de programa? Quantos jovens estão vendendo as panelas de casa? Quantos jovens estão entrando de madrugada e pegando as coisas... Pra pagar o MTV Play. Eu acho que... Mas eu ainda acho que são menores... Você que tá aí na tua casa, coloca um copo com água do lado do seu computador, que nós vamos orar e abençoar essa água. Fala, Orlando. Não, eu ainda acho que só... Já estamos fechando o programa, né? Eu acho que... Já, graças a eu Deus. Eu colocaria... Assim, a plateia concordo, faz a... Concordo com você, como sempre, né? Como eu digo, vivo dizendo, poderiam... Olha lá, broderagem. A mesma alma ocupar dois corpos, né? Né? Exatamente. Somos nós. É, porém, eu acrescentaria... Super gêmeos, eu acrescentaria, né? Uma espécie de super gêmeos. Que esse programa, ele tá entre um dos maus, né? Um dos maiores maus. Porque é isso, exatamente isso, né? Essa adicção, né? Ele consome. A pessoa, quando menos percebe, ela tá enfeitiçada que nem um zumbi. Eu, junto com isso, eu colocaria o LOL, né? O MOBA. Isso tá acabando com a juventude brasileira, né? Assim, tá acabando mesmo. Concordo, a juventude poderia estar estudando, vendo filme, lendo coisas interessantes. Mas não, tá lá... Seculando, retardado, meu Deus, a Lane tá caindo, meu irmão, cadê o Carrie? Gastando o dinheiro no cartão de crédito da tia? Isso, exatamente. Esse é o mal, cara, esse é o mal. Então, olha só, eu vou deixar um recadinho pra essa... Abre o olho, onde estão as autoridades públicas? Isso, então, mas eu gostaria de dizer também que eu fingi que eu não percebi que o Orlando só citou coisas... com as quais eu estou diretamente envolvida, tá bom, Orlando? Não, isso só foi coincidência, minha querida, só coincidência. Uhum. Eu quero deixar assim, o Barba falou para as pessoas botarem um copo de água do lado da televisão e tudo mais, eu queria sugerir um outro tipo de terapia para essas pessoas. Você, jovem manceba, que está se perdendo a vida no LOL, use drogas, cara, use drogas, porque mas, você vai para a rua, lembrando, você vai ter lembrando que sempre, falar, Orlando. Mas tem que ter saúde. Isso. Tem que ter saúde. Então, um pouquinho de salada e um pouquinho de droga, sempre. Entendeu? E água. Um pouquinho de salada. Água. Mantém-se hidratado. Por quê? Porque usar droga... Droga é o quê? Droga é social, cara. Só droga é social. Entendeu? Você vai ter que ir pra rua. Você vai ter que consumir com a galera. Você vai ter que ir na boca. Mas você tem que... League of Legends também é social. Já fiz vários amigos no League of Legends. Não. Amigos? Eu vou ter que defender o jogo aqui. Amizade de verdade, você chama amizade, aquelas pessoas, amizade, né? De verdade é aquela de quem você já correu da polícia com seus amigos do League of Legends? Exato. Amizade de verdade é aquela amizade que fala, bora fazer um podcast? Isso é amizade. Bora fazer um corre ali na favela, meter um carro e vamos gravar um podcast. Exatamente. Isso é amigo. Exatamente. Amigo de verdade te oferece uma arma pra você pagar tuas dívidas quando tu tá fudido. Exatamente. O cara bota uma arma na tua mão e fala, coragem. Isso. É isso, é uma amizade de verdade. Eu tenho mais uma dica. Não coloquem copo do lado do computador. Você pode derramar e um cara que você vai levar pro concerto vai sumir com o seu notebook. Isso pode ser ou não baseado em software. Os nudes podem vazar. Os nudes mas podem a vazar. Arma pode usar, né? A arma pode. A arma é a droga, beleza. Só não põe a arma. A arma não dá prejuízo. Essa é a dica da menina Narcobis para o final desse programa. A dica que eu deixo é, como fazendo eco também com o meu querido Orlando, um pouquinho de balada, não, um pouquinho de Netflix, um pouquinho de balada, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. E você vai estabelecer um equilíbrio, tá ligado? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Narcobis que veio aqui tão gentilmente passar por esse papel vexatório de ficar respondendo perguntas completamente absurdas em um tempo gigantesco, sem qualquer planejamento. Ou seja, Anarcobis, você mora aqui, nessa caixa torácica aqui, com vista para as principais artérias da região. Eu não iria tão longe, mas agradeço a si mesmo. Já respondi coisas muito piores nas provas da faculdade, tá tudo bem. Então, Anarcobis, obrigado por ter participado. Orlando, quer deixar que uma palavra final? Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Embora o meu Alzheimer tenha prejudicado o andamento do programa em diversas Alzheimer vezes. É o nome que os jovens estão chamando agora, né? Aí, vamos dar um seco de Alzheimer hoje? Esse Alzheimer tá doido. Vamos dar um raio nesse Alzheimer. Mano, 7 da manhã acelerado. Indo do neurologista. Mano, bateu é maconha, Alzheimer. Chama seu neurologista. Mano, bateu Alzheimer aqui, hein? Porra, bateu Alzheimer hoje, hein? Ah, dá uma fome depois desse Alzheimer. Tô com fome, não sei porquê, cara. Orlando, suas considerações finais para depois a gente terminar com a Narcobis? Quero agradecer a minha companheira Narcobis, né? Enfim, apesar dos apesares, conseguimos manter, creio eu, um debate equilibrado, um debate justo aqui, né? Fico feliz de que ela tenha, enfim, me agredido menos do que imaginei que ela fosse fazer. Inclusive, é porque eu tô longe de você. Eu pensei que ela vinha no Kung Fu. Ana, eu tô vendo daqui, isso é o meu DVD do Bon Jovi que tá aí atrás. Eu quero de volta, tá? Vou devolver sim. O Marighella de Bosta. Tá. Você sabia que meu celular ele tá apoiado num ursinho de pelúcia com a camisa do Flamengo? É isso que você vai receber aí na sua casa. Vou queimá-lo. Vai. Em holocausto. Queima Anarcobis, Que nem o meu manifesto finais... comunista em mangá, que você queimou. Continue, por favor, vamos terminar. Vamos terminar. Eu fico por isso mesmo. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir aos jovens que eles não saciem a sua necessidade por ex vendo programa de férias com ex. Isso não é produtivo. Procurem terapia. Ou com a minha Andréia Lacaniana, ou com a Andréia Lacaniana. Esse é um testemunho e uma dica ao mesmo tempo. As duas coisas podem se misturar. Coexistir. Eu queria agradecer de verdade ao convite por estar aqui. Eu tava muito nervosa, inclusive mais nervosa do que quando eu participei do Anticast. Olha que lá eu tava falando do andamento da política e do futuro do país, pra vocês verem. Ninguém se importa com o Anticast. Quem se importa com o Anticast? Ivan, beijo no seu coração. Mas a verdade tem que ser dita, cara. Beijo, Ivan. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Ah, eu lembrei. Eu ia pedir desculpa pelo encosto da Fernanda aqui e falar que eu não tenho tantos pseudônimos quanto o Fernando Pessoa, por mais que pareça. Meu nome é apenas Roberta. Ana, eventualmente. Apenas Roberta. E que meu Twitter é Anarcobis. Se precisarem de qualquer coisa, não me peçam, porque eu provavelmente não vou responder. Isso é sério, ela não responde, gente. Não, é sério. Ela é muito séria. E não é proposital, eu só não vejo mesmo, desculpa. Não é na maldade, não é na maldade, é no Alzheimer. É no Alzheimer. Cara, procura ajuda, dá tempo ainda, vai. Sério. Sério, dá tempo. Dá tempo, procura ajuda, cara. Acabou, vamos desligar. Chega, finalizar a transmissão. Fui, beijo. Beijo. Com o barulho, Magalhães, trabalhador, vendo bala, tomaram minha caixa de bombom, do serenata de amor. Aquele rapper, eu trabalho, considerado vagabalho. Vou pro coleginho, César Maia, quebrou a firma. César Maia, todo mundo duro, Magalhães. Agora, dança do Magalhães, vai lá. Magalhães, é quatro coide, Mário Olive, Tirinário Blave, Mário Clanfe, Catu Garrafa, no Mackenzie. É Magalhães, Magalhães, você trabalha, vem choquito. Tirinário Blave, Mário Olive, Tirinário Blave, Malalala, considerado, me pegaram, tomaram minha caixa de bombom, serenata de amor, Magalhães, a verdade, a verdade. Sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de roteiro, bate com sonho. Sinto o clima, dia de rodeio. Todo mundo.